De volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br. Você pode interagir conosco 4588-282828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter ou no Instagram. E olha, uma das paisagens históricas aqui de Foz do Iguaçu, né, se não a mais, inclusive, né, a mais histórica, o Marco das Três Fronteiras completou na quarta-feira 113 anos de inauguração, sendo mais antigo, inclusive, do que a própria criação aqui do município de Foz do Iguaçu, que ocorreu apenas 11 anos mais tarde, né. Para homenagear essa data, o Complexo Turístico Marco das Américas está promovendo uma ação na qual turistas e moradores da região são convidados a enviar fotos que tenham tirado ali no Marco ao longo dos anos, né, como forma de montar um álbum virtual com recordações de quem esteve naquele espaço. A participação, claro, é aberta e gratuita, e outras informações você confere no endereço facebook.com/Marco das Américas. Na sequência, notícias do esporte aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme Wojtkowski, forte abraço para você e para os ouvintes da Transamérica. Esse fim de semana especificamente será bem movimentado no esporte local aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós passamos aí algumas semanas em que, por exemplo, o futsal não acontecia exatamente no sábado ou no domingo, mas hoje, sábado à noite, futsal movimentando a quadra ali do ginásio Costa Cavalcante. É a pedida para quem gosta de futsal, hoje às 8h10 da noite, no Costa Cavalcante, o Foz Catarata recebendo o Dois Vizinhos, partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Estadual Série Ouro. Foz Cataratas, que vem de derrota, perdeu fora de casa por 3-1 em Guarapuava e agora busca a reabilitação jogando logo mais à noite em casa contra o Dois Vizinhos. Adversário que faz uma péssima campanha, está na zona de rebaixamento, aliás, desde as primeiras rodadas, não consegue deixar as últimas posições e, neste momento, Dois Vizinhos seria um dos rebaixados. Tem apenas 8 pontos ganhos em 15 partidas disputadas. O Dois Vizinhos e a ACF de Cascavel seriam hoje os dois times rebaixados. Dois Vizinhos tem 8 pontos, a ACF apenas 7 pontos. O Foz tem 19 pontos ao longo do campeonato. Foram 17 jogos disputados até o momento, 9ª colocação, 6 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Realmente o Foz também, no quesito derrotas, aparece entre os piores do campeonato. Só perderam mais na Série Ouro o Dois Vizinhos com 11 derrotas e a ACF com 12. O Foz vem a seguir com 10 derrotas. Então o Foz, que trocou de treinador, que vem de derrota, mas que tem a chance hoje de jogar em casa e pegar um adversário teoricamente mais fragilizado, o Foz tem sim condições de vencer hoje à noite com transmissão Transamérica, viu, Guilherme? Logo mais às 7h30 da noite. Você que quer estar lá no ginásio, os ingressos na hora estarão sendo vendidos a R$15 ali na bilheteria do ginásio Costa Cavalcante. E amanhã, domingo, nós vamos ter futebol, o Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo. Não aqui em Foz, mas em Ponta Grossa, mas com transmissão, inclusive, pela televisão, Busa. Isso mesmo, Guilherme. Amanhã será a vez do Azulão da Fronteira, em partida válida pela Taça FPF. Segunda rodada. É bom lembrar que no último fim de semana, jogando no estádio do ABC, o Foz ficou apenas no empate com o Paranavaí. E amanhã tem esse jogo no Germano Krieger, em Ponta Grossa, contra o tradicional Operário Ferroviário. Jogo às 11 horas da manhã. O Operário foi rebaixado na divisão de elite do campeonato estadual, foi rebaixado e por isso no ano que vem vai jogar a segunda divisão e ao mesmo tempo disputou a Copa do Brasil, acabou também sendo eliminado pelo Paysandu de Belém do Pará. E a Taça FPF, Guilherme, só podem disputar esta competição atletas até 23 anos. Então o Operário Ferroviário de Ponta Grossa não tem seus principais jogadores à disposição. É também um novo campeonato para o Fantasma. Mas mesmo assim, mesmo tendo com essa idade limite a competição da federação, o Operário é tido como um dos favoritos. Começou bem, já venceu fora de casa o Andraus Brasil por 1-0 e tem a chance agora de jogar na segunda rodada em seu estádio contra o Foz Futebol Clube. Como apenas o campeão da Taça FPF vai garantir vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem, um resultado negativo para o Foz amanhã vai deixar o Azulão numa situação delicada no campeonato. E eu estou aí para descobrir qual regulamento é mais genial esse ano, se o regulamento da Série Ouro do Paranaense de Futsal, né, que prevê uma maratona quase que infinita de jogos até a decisão, ou esse regulamento da Taça FPF, que tem 7 equipes disputando, 8 vagas nas quartas de final, o que significa que o primeiro colocado da primeira fase vai automaticamente para a semifinal, é isso? Um regulamento confuso, né, na Taça FPF, até porque a federação, imagino eu, esperava um número maior de clubes participantes. Agora, independente desses problemas aí ocasionados pelos nossos dirigentes, os entendidos do futebol, o Foz tem que fazer a parte dele, que é fazer uma boa competição e, se possível, chegar ao título. Pelo menos esse foi o discurso da direção do clube, da comissão técnica também, que acreditava até em título. Como ficou no empate o primeiro jogo, em casa, e se não conseguir amanhã em Ponta Grossa um resultado positivo, eu tenho a impressão que o Foz começa a ficar muito distante desse sonho que é conquistar, através da Taça FPF, uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos falar também de futebol americano, porque a equipe aqui de Foz do Iguaçu, que representa e representa muito bem nossa cidade nas competições nacionais de futebol americano, o Foz do Iguaçu Black Sharks, inicia neste fim de semana, neste domingo, um novo desafio. Disputando pela segunda vez a Superliga de Futebol Americano. O jogo será amanhã, 1 PM, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O Foz do Iguaçu Black Sharks enfrenta o Paraná HP. É bom destacar aqui, Guilherme, que o Black Sharks vai disputar esse evento e, nesta primeira fase, ficou na Conferência Sul. Além de enfrentar o Paraná HP, o Black Sharks ainda terá como seus adversários o Timbó Rex, o White Sharks, o Juventude e as equipes da capital, Coritiba Crocodiles, o Coritiba Brown Spiders e o próprio Paraná HP. Serão então adversários do Black Sharks na primeira fase da Superliga de Futebol Americano. Agora, 1 PM é o jogo, né? Vamos torcer para que esteja um tempo bom, né? Não esteja muito quente lá em Campo Largo, porque a gente sabe que esse horário ele foi marcado porque os jogadores têm que retornar aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Mas o pessoal ali, principalmente se o Black Sharks jogar de preto, vai estar calor, né, Busa? É, apesar de ser ali na região metropolitana de Curitiba, estamos vivendo o inverno, enfim, mas 1 PM realmente é um horário impróprio, né, para qualquer atividade física, especialmente um jogo de futebol americano. Mas enfim, jogo marcado, confirmado. A delegação do Black Sharks já está em viagem para a capital. Joga então nesse domingo, 1 PM, contra o Paraná HP. É um time muito forte, hein? Eu considero o Coritiba Crocodiles o mais forte do estado do Paraná. Agora o Paraná HP vem logo a seguir, na minha opinião. Sidney Busanello, vamos reforçar aqui o convite então. Hoje à noite, a partir de que horas começa a jornada esportiva para o futsal aqui na Transamérica? A partir das 7:30 da noite. Estaremos falando ao vivo do ginásio Costa Cavalcante, narração de Alessandro Cunhasque, comentários do professor Paulinho Cruciac. Eu estarei nas reportagens, o Márcio Barreto no plantão esportivo e nas redes sociais, sempre a bela Luciana Lauzini, com seu magnífico trabalho, dando vez e voz para o torcedor de Foz do Iguaçu. Bom fim de semana para você. Igualmente, Guilherme. Um abraço, até mais. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica. E lembrando que a melhor informação esportiva de Foz do Iguaçu e região você encontra no programa Papo de Craque com Sidney Busanello e Alessandro Cunhasque, de segunda a sexta, das 6:00 PM às 7:00 PM, aqui nas ondas da Transamérica Foz. Vamos de música agora? Ó, daqui a pouquinho, hein, na sequência tem o 7-1 da semana, porque sempre tem ele, né? Não tem jeito, né? É um 7-1 que não acaba nunca na nossa vida. Fronte Transamérica até meio-dia. Depois dessa ventania o temporal fez da nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua, o teu segredo? Me diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal.

é uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área, emendado, entrou Miller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a primeira bola no nosso lombo é a falta de estrutura do Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas, né? Faltando 2 semanas para a abertura dos jogos. Né? Na segunda-feira, a rádio CBN trouxe material com um casal dos Estados Unidos e um turista italiano. Eles tinham como desafio usar o transporte público do Rio para chegar até as arenas olímpicas. Né? Resultado? Ó, uma verdadeira odisseia em meio à falta de sinalização em inglês e também desinformação geral para os próprios moradores do Rio devido à troca aí de nomes das linhas e também itinerários. É mole, se nem quem mora na cidade, enfim, né? Imagina na Olimpíada. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, marca o segundo. Outra notícia olímpica diz respeito àquele mito de que o melhor do Brasil é o brasileiro. Ah, pois bem. Na tarde de quinta-feira, um acidente envolvendo uma moto da Polícia Militar em Osasco durante a condução da tocha olímpica deixou aí uma pessoa ferida e, enfim, né, 3 pessoas caíram. E o que é que um cidadão que viu tudo, estava ali presente, viu tudo isso aí, fez? Bom, ele puxou o celular do bolso, ligou para os bombeiros? Não, claro que não. Ficou testando posições para uma sorridente selfie, né, ali em frente às pessoas caídas, né? Inclusive, ele foi filmado aí pelas câmeras da Rede Globo e apareceu como um idiota, claro, né, em rede nacional para todo o país. E viva o Brasil, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Olimpíadas à parte, em Brasília, o ministro da Saúde, o paranaense Ricardo Barros, cravou mais uma frase de efeito nessa semana, né, ao afirmar que o brasileiro tem mania de doença e não sai do consultório do médico satisfeito se o médico não pedir um exame ou receitar um remédio, né. Como prova, ele citou o fato de que muitos dos pacientes sequer vão buscar o resultado do exame, mas, enfim, também, né, com a demora em sair o resultado, se o sujeito tivesse que morrer, ele morria, né? Enfim, né? Já aqui em Foz, nem exame tem, né? 4. O procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! Também em Brasília, polêmica em torno da indicação do deputado Marques Beltrão, do PMDB de Alagoas, para comandar o Ministério do Turismo, né? E por qual motivo? Qual a qualificação dele? Enfim, né? Qual foi o motivo que gerou a polêmica? Bom, porque o ex-prefeito de Coruripe, né, Marques Beltrão, ex-prefeito de Coruripe, amigo de Renan Calheiros, responde a um processo por falsidade ideológica. Enfim, né? Precisa explicar? Acho que não, né? 5. De novo fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Aqui no Paraná, o delegado Osmar Feijó, da Polícia Civil, foi afastado por 90 dias da delegacia de Piraquara, acusado de se apropriar indevidamente de uma BMW apreendida durante a ação policial. O carro, inclusive, estava na casa do pai do delegado, que foi alvo aí de mandado de busca, né? A acusação contra Osmar Feijó é por peculato, em caso que ainda deve dar muito pano pra manga. 6. Montou, virou a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! Notícia da economia, olha só, hein? Segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional, a economia brasileira deve voltar a crescer. Não neste ano, claro, né? Quando deve encolher aí 3,3%, segundo as projeções. Mas em 2017, com previsão de alta de 0,5%, o FMI afirma também que uma das medidas a ser adotada pelo governo brasileiro para sustentar a alta da economia é a elevação de impostos. Olha, se isso acontecer, você sabe quem vai pagar a conta, né? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E sabe aquela hortaliça, aquela fruta que está mais cara no supermercado, né? Que o preço disparou nas últimas semanas, supostamente devido às geadas, ao frio e o escambau? Então, né? Segundo a Emater, ó, tudo isso é balela, hein? Porque os agricultores se precaveram por antecedência e não há, segundo a Emater, justificativa econômica para o aumento de muitos dos preços na ponta final ali do varejo. Algo, aliás, que a gente já desconfiava, né? Pois é. Já pintamos o set, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa. Entrou na área. Driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil. Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa. Ok, ok, eu volto atrás no que eu disse aí sobre aquela frase, né, de que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Isso porque uma brasileirinha aqui do Paraná, a Maria Vitória Valotto, de 16 anos, foi uma das 100 pré-selecionadas para participar da Feira de Ciências do Google, que acontece lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E por qual motivo? Bom, mesmo com a pouca idade, a Maria Vitória inventou um sachê com pequenas cápsulas reutilizáveis de lactase, que podem ser misturadas com leite, né, por até 7 dias, para que pessoas com intolerância à lactose possam consumir este produto. O sachê foi desenvolvido durante um projeto de iniciação científica e pode virar até mesmo um produto comercial com pagamento de royalties para a inventora. Ó, parabéns aí à Maria Vitória por essa iniciativa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 23 de julho de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, né, quem eu deixo aqui meu agradecimento em nome de toda a equipe Transamérica. Estiveram comigo aqui o Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi e também Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local da sua rádio. Já eu faço uma pausa, né, para descansar no fim de semana e volto na segunda-feira às 7 da manhã com mais um Transnotícias para você. E logo depois, às 10 horas, com o programa Transmania, trazendo aí música, informação e utilidade pública nas ondas da sua rádio. E não perca na noite de hoje, com jornada esportiva já a partir das 7h30 da noite, direto ali do ginásio Costa Cavalcante, a transmissão do duelo entre Foz Cataratas Futsal e Galo Futsal de Dois Vizinhos pela 19ª rodada do Paranaense Série Ouro. A narração é de Alessandro Cunhaschi, as reportagens de Sidney Busanello, um jogão de bola que você ouve em 104.5 no seu rádio e transamericafoz.com.br na internet. Bom fim de semana para você, se for descansar como eu pretendo, né? Descanse bastante. Se você for curtir, como eu pretendo também, né? Aproveite. E se você for trabalhar, né? Ganhe dinheiro. A parte do ganhar dinheiro me interessa também, ok? Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.